deixa solto, mas o relógio sempre marca. Não sei se foi contado, mas o tempo tá contado. Quem tá correndo pra quem tá deitado. O cronograma já foi elaborado e a todo momento o despertador tem tocado. Tem sido tocado e o ritmo acelera. O passo é mais largo e o bagulho é a vera. Quem é amarela deixa de viver, perde a chance de vir pra compreender. Perde a oportunidade de crescer, brincando de estátua até o dia de morrer. Sem perceber e nem saber, porque passa a vida evitando o que precisa fazer. Quero muito poder ver a gente entender que o fluxo é intenso e é assim que tem que ser. Fluxo intenso, solta o freio de mão. Demasiado eficiente na arte do magistério. Deixa a vida seguir, guiada pela arte da improvisação. Solta o freio de mão. O fluxo nem sempre tá de acordo com a nossa razão. Solta o freio de mão. Pode confiar, meu irmão, confia. Solta o freio de mão. Que no final dá tudo certo se tiver sempre aberto nosso coração. São limitada, não dá pra ver toda a estrada. Tem muitos buracos, é mal sinalizado. Sem ninguém pra informar, sem mapa, sem nada. Eu sigo a direção pelo vento apontado. É inocência que ele conta a nossa essência. Imprudência que nos leva a decadência. Se eu não sei pra onde vou, não posso errar o caminho. A ciência não esquece a procedência.